Romulo 971, decola 32, Xenegor Controle 119.8. 19.8, 971. Alô, Salvador, muito boa noite. Gol 2043, agente da informação November, autorização Guarulhos. Ação Oscar, guarda coordenação Guarulhos. Opa, folha Oscar, graças. Pronto, cópia. Pronto, prossiga, por favor. Autorizado, Guarulhos 360, via Bezulu 10, brilha Bezulu no meia. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Controle 198, transponde 5047. Autorizado então, Guarulhos, 5360 pela Upper Zulu 10, até Brinde, depois Upper Zulu 16. Decola da 10, com a curva direita, saída da Léo, Leda Motiva. 198 é o controle, 5047 é o transponder, gol 2043. 2043, correto, reporte pronto. Vai reportar pronto, gol 2043. Salvador, boa noite. 3858. 3858, boa noite. Confirma que ele pouso baixa travado? Afirmativo, baixa travado. Livre pouso na pista 10, vento 200 graus, com 4 nós, só pista molhada. Pouso 10. 3858, solos 48, libera direita, solo em 121-9. Direita, solo da zona 9, tá? 3858, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, tá 3858, livrando a sua escuta. 3858, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, 03 do portão, tá 3858. Xené 6310, boa noite. Xené 6310, boa noite. Continua aproximação, não pode ser baixar travado. Vou estar abaixando travado. Externo baixado e travado, 6310. 6310, livre pouso, pistola 0, vento 260 graus com 3,9, falta pistola molhada. Cliente autorizado o pouso. Na 6310, solo 54, libere direita 121, décima 9. 219, obrigado. Boa noite, hoje é 6310, estou. Constante 6310, sou autorizado para iniciar Alfa Juliette para posição 06, parte 1. Alfa Juliette, 06, obrigado. controlador, voltando 3662, baixar a trava. 3662, boa, continua a aproximação. Confundido ao campo? Negativo. Sim, então repórter de campo, 3662. Cortará. Soltam 3662. 3662, ligue pouso 10, vento 240 graus com 39, eu falo que estou molhado. Pouso autorizado no 0, soltam 3662. Solo 02, direito 121, décimo 9. Direito 219. Salvador, boa, 3662, livro. Tá, 3662, estou autorizado o táxi, Alfa GS, posição 02, do Pat 1, não? Alfa Juliette 02, gente, 3662. Solo Salvador, é, o gol 2043 está pronto para o pushback acionamento na posição 4. 2043, aguarda. Aguardando, 2043. Oi, boa noite, Gol no 095, no 096, aproximação final do ano 0. Gol no 096, boa noite, continua a aproximação, repórter Nissan, mas está travado. Vou estar avisando, 096. Tem uma previsão do 2043, Anitta? O Gol 2043, coordene com a equipe solo, reporta ataque. Opa, já está autorizado para reportar para o ataque, 2043 é Gol. Avistando o Gol 1096, baixou e travou. 1096, livre pouso, pista 10. Vento variável com 3 nós. Me fala pista molhada. Sente, vai informar. Tá sim, está autorizado o pouso na 10, Gol 1096. Uno 096, Paulo 09, direita no 219. Direita no 219, 1096. Paulo Salvador, no 096, da Gol, para a segunda, boa noite. No 096, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes do VS. Alfa vai reportar antes do VS, 096. Paulo Salvador, Gol 2043, pronto para o táxi. Estamos com 1975 pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, alterando o Galinhão. O Gol 2043, está autorizado o táxi a parte 1976 Índia. Quando espera da 10, chame torre 1895, existe altímetro no 017. Ok, está autorizado o táxi a Índia, lá, quando espera torre 2895, grato, Gol 2043. Gol. Pega não, bom dia, mostra isso aí, hein? Torre Salvador, muito boa noite. Gol 2043 já está próximo ao fundo de espera da 10, pronto. 2043, a linha decola cabeceira 10, vento 280 graus, 029. Autorizado, a linha decola da 10, gol 2043. Olá, boa noite, Oceania 6310, informação, Oscar, autorização Recife, quando possível. Oceania 6310, informação em curso é Oscar, um instante de cópia. Vai dando cópia, Oceania 6310. O gol na 096, graças a Juliette, posição 05. Juliette pro 05, na 096. Oceania 6310, quanto cópia? Quanto o cópia, minha 390? Autorizado Recife, nível de voo 350. Decolada 10, curva de esquerda após decolagem. Saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador opera em 119, decimal 8, transponder 5067. É 3-0 autorizado, Recife, no nível 350, rota conforme plano de voo na Periódica 58, decolada 10, Uca, Aracaju com primeira curva esquerda, 19-8, controle Salvador, 5067, o transponder, Oceanair 6310. 6310, contingimento correto, centro, pushback, acionamento. Chamará, 6310. O 2043, decola 14, chama agora o controle no 1198. Ok, 198, gol. Salvador, boa noite, gol 1973 para a autorização Galeão, informação lá. Gol 1973, sou autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10 com a curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, via Pesul 10, após SMAP, após Úbito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, operem 119, 18, transponder 5064. Autorizado Galeão, o nível 360, Anselmo 10. Quando 10 com curva direita, da El, Leda e Motiva. Depois esmato, dúvida, Barbacena e Mato. 119,8, controle, aciona 5064. 1973, após Motiva, intercepta, Anselmo 10. Após Anselmo 10, esmato, dúvida, Barbacena com rota, conforme rota. Ok, decolada 10, curva direita da Euleta e Motiva. após interceptando o Ultras 190 e Smart Luz Barbacena em rota. 198-5064. Fala 973, cotidiamente está correto, pronto para o tiver funcionamento. Camarada Delta. Salvador, o Gonó 973, para puxa de estacionamento, posição é 8. Tá 8, autorizado, é para o táxi. Estou para o táxi, Gonó 973. Salvador, voo 9, 71 para o taxi, 159 a bordo, 4 horas e 2 alternativas de final. Táxi via Pátio Índia, ajuste no 097, ponto espera torre 18, 95.2. Da Índia no 097, 895, ponto espera. Vou na 9730. Mais baixo para César. Salvador, gol no 973, não é? Gol no 973, a linha decola cabeceiro no zero, vento calmo. A linha decola no zero, gol no 973. No 973, decolou os 26, chame agora o controle, 1198. 98, 973, gente, obrigado. Torres Salvador, 35218. Sim, para Torres Salvador? 35218. 35218, já está visual com o campo? Afirmativo. Continue a aproximação, informe 3 pontos, baixado e travado, vento calmo. Informará.